Como é que pode nossa vida ter história assim? Os manos que eram os meus aliados viraram contra mim. Então eu paro, imagino no que o pastor me dizia. Maldito homem que confia em outro homem, meu filho. Esqueça seu passado, cheio de ódio, mentira. Esquecer? Não assim não dá. Quanto mais gente eu conheço, vejo que a maldade no mundo vai pregnar. Peço a Deus sabedoria, iluminação pra tudo que eu possa te servir. Metralhando o inimigo que anda vagando solto pelo mundo, mas sei que o Senhor em breve virás. E julgarão aqueles que escolheram que soltassem Barrabás. A dor é muito grande, porque morreu por mim, morreu pros meus parceiros. Mas poucos não reconhecem, achando que tô nem aí. Eu vejo a molecada numa animação, achando que a malandragem é apenas uma curtição. Eu fico pensando, porra, que tristeza pra sua mãe, sua família então. Tem que visitar na casa de detenção, ou pagar o advogado pra tirar você daquela prisão. O mano disse pra mim que cadeia é só pra homem. Moleque que não pensa, viajou na ideia, achando que era o super-homem. Não aguentou a pressão e caguetou os seus parceiros. Agora pode crer, está lá dentro puxando o maior veneno. Mando um salve por mano que estão naquele movimento. Espero vocês aqui para que possamos curtir no dia 25 de dezembro. Alguns dias pra cá, reflito na palavra. Se quer pra vigiar, pra não cair nenhuma cilada. Pois inimigo me ronda, planejando mal. Mas Cristo dá poder, força espiritual. Entre traíras, mentiras, compadre, eu não dou ideia. Quem constrói a casa sobre areia, ver a sua queda diferente dela. Minha fé se firma na verdade, rocha inabalável, suporta a tempestade. Cheguei firme aqui, e não darei mais brecha. Conheci a maldade e o outro lado sujo da moeda. Oro pros meus parceiros que estão nesse jogo sujo, que estão na correria. Sai fora do caminho que te levará para o submundo. Quantas vezes resisti, difícil tentações, mas Cristo dá poder, atitude e muita unção. Compadre, não subestime a força do Senhor Altíssimo. Quem zombaram dele, acabaram no fundo do abismo. Você foi criado por ele e sabe o caminho mais certo. A vida é passageiro, eu disse, e você vai pro céu ou pro inferno. O mano sabe certo o caminho que deve andar. Tem mano na cadeia, no hospital, aí eles param para acreditar. O erro dos parceiros foi rir de quem pregava a palavra. Falei pra refletir, pra não cair nenhum mar de lavas. Quem tem ouvidos que ouça bem que eu estou falando. Quem zombou de mim, pode crer que ao meu lado tem uma porção de anjo. Somente a história de um sofredor pode explicar pra vocês a realidade da dor. E pelas coisas erradas que eu optei, caí, mas pode crer que me levantei. Na escuridão, compadres, não encontramos a salvação. Jesus Cristo é a luz para esse louco mundão. Não vim aqui pra julgar ninguém, mas preste atenção. E olhe em volta, veja que o mundo faz com que seus pensamentos voem mais além. Eu vejo as minas se envolvendo em parada louca. Por qualquer trocado, tira a sua roupa. Os pivetinhos na área começam a roubar. E eles vão crescendo com o pensamento errado. Começo a matar, pode acreditar numa história que eu vou contar. De um menino que cresceu e pelo vale da sombra da morte decidiu andar, moleque firme e forte. Com vários homicídios numa casinha armada, de frente pro perigo. Ele sabia que Jesus era a salvação, mas optou andar pela contramão. Mano Toroque, combate Binho, pode crer, irmão. Fernando Johnny, Anderson, descanse em paz.